com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual é o assunto do programa de hoje? Olá, João, e olá a todos os nossos ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM. Programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós temos a honra de ter um convidado especial, nessa semana que começa, que é o padre Fábio Potiguar, o capelão do Memorial Dom Helder Câmara, que hoje nos cedeu gentilmente uma entrevista. Padre Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite de nossa modestíssima rádio. Bom dia, professor Paulo Flávio Breiner. Também você aí, João Pedro, e a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire. Que nome forte, que nome bonito, cheio de muito significado. Padre Fábio, eu estava lendo o livro do meu querido colega Marcelo Barros, Não Deixe Grande. Cair a Profecia, A Herança de Dom Helder Câmara, e tem uma passagem no livro dele que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui rapidamente, que no dia 11 de abril de 64, exatamente 60 anos praticamente, Dom Helder Câmara deu início ao seu ministério, não é, de pastor, e reuniu, vejam bem, na Praça do Diário, perto da Igreja de Santo Antônio, no coração do Recife, reuniu uma massa de passantes e de pessoas e disse e fez o seguinte oração, mais do que um discurso, uma oração. Ele disse: no Nordeste, o Cristo se chama Zé, Maria e Severino. Ninguém se escandalize ao me ver frequentar pessoas consideradas indignas e pecadoras. Ninguém se espante ao me ver com pessoas tidas como perigosas, de direita ou de esquerda, da maioria ou da oposição. Ninguém pretenda me ligar a um grupo, um partido, de modo que eu considere amigos os seus amigos ou faça minhas as suas inimizades. A minha porta e o meu coração serão sempre abertos para todos. É claro que, ao amar a todos, a exemplo do Cristo, devo ter um amor especial pelos pobres. Quem quer que esteja sofrendo no corpo e na alma, seja pobre ou rico, quem quer que esteja desesperado, terá um lugar especial no meu coração. Eu gostaria, Padre Fábio, que você comentasse essa profecia, segundo Marcelo Barros, e falasse um pouco sobre o próprio Dom Helder e a missão que ele veio exercer aqui entre nós. Como é emocionante, não é? Não é somente um texto que a gente escuta com o intelecto, mas que engaja o afeto. Aliás, é assim, Dom Helder, ele sempre mexe, não é, com a nossa inteligência, com a nossa vontade. E esse livro de Marcelo Barros, monge beneditino, teólogo, também um grande amigo, sei que também é seu amigo, Flávio, é a síntese um pouco de Dom Helder. Isso foi no começo do seu pastoreio aqui no Recife, e no ano do golpe, né, que resultou na ditadura militar, Dom Helder dizendo este coração aberto, né, a dialogar com todos e todas, mas muito especialmente naqueles aonde Cristo se faz bem presente. É interessante que Cristo, ele, na noite da última ceia, ele vai tomar o pão e o vinho e vai dizer: tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue. O Cristo, ele também vai dizer, Mateus 25, né, lá foi: eu tive fome, então meu corpo tem fome, meu corpo tem sede, né? E Dom Helder, penso que mais do que ninguém, ele pôde compreender e sentir essa profundidade cristológica, teológica, da presença de Cristo no meio dos pobres, né? O Cristo se chama Zé, Severino, e nós estamos na Semana Santa, e ontem eu partilhava na homilia essa dimensão da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Eu posso ler esse pequeno poema, essa pequena meditação de Dom Helder, que linka imediatamente ao que nós acabamos de ouvir, partilhado por Marcelo Barros, né? Ele diz: discutia-se qual a mais expressiva de todas as imagens do crucificado? Os entendidos e viajados desfilavam nomes de artistas célebres e de lugares memoráveis. Um pobre chegou, sujo, repugnante, faminto. Era a resposta de Cristo do que qualquer outra imagem que ali estava. Ele vivo e chagado, como no caminho da cruz. É encontrar Cristo no pobre. E também, na ressurreição, Dom Helder compartilha, e como diz que encontra o Cristo na cruz, ele encontra também o Cristo no ressuscitado. Outra meditação de Dom Helder. Mas que comum dos dias, olhei o que mais pude, o rosto dos pobres, gastos pela fome, esmagados pelas humilhações, e neles descobri teu rosto, Cristo ressuscitado. É esse encontro diante do pobre, e que Dom Helder tinha duas perspectivas, um olhar que era emergencial. Dom Helder andava com moedas no bolso, dava esmolas ali na porta de sua casa, mas ao mesmo tempo, além dessa dimensão emergencial da fome, Dom Helder, ele tinha essa dimensão profunda, que se chama bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e que diante do pobre tem uma resposta emergencial e uma resposta estruturante, que é a construção da justiça social, da fraternidade, da paz, e para usar uma expressão mais do Papa Francisco, a ecologia integral. Esse Cristo no pobre, que é um sacramento, para ali amá-lo, nessa perspectiva emergencial e estruturante. O livro de Marcelo Barros, muito interessante a respeito do Dom Helder Câmara, ele ia apresentar, e eu tive um pouco o desprazer de escrever um artigo sobre isso, até porque no momento muito delicado que nós estamos vivendo, sobretudo de censuras, há obras importantes que revelam todas as contradições e a emergência de novos movimentos, das dores sociais que foram apagadas e silenciadas durante todo o nosso processo histórico. Quando Marcelo Barros foi apresentar o trabalho dele num seminário teológico em Fortaleza, foi proibido de apresentar o seu trabalho por uma autoridade episcopal, não é? Que não precisa citar o nome dele aqui, mas que terminou ele sendo proibido de apresentar e de discutir com os seminaristas o seu livro, sob a alegação de aquele livro poderia dividir os fiéis. O que é que você acha de uma posição como essa, no momento que nós precisamos tanto, e que Dom Helder foi um homem de espiritualidade tão ecumênica, como fica claro nisso que está sendo dito aqui, no momento em que a própria obra e o pensamento dele passam a ser, em pleno século XXI, proibida? Eu responderia com o próprio Dom Helder Câmara. Ele, no trecho que você acabou de ler, que, salvo engano, é no seu discurso de posse, ele vai falar de dialogar com todos, né? De dialogar com a direita, com a esquerda e com todas as pessoas. Então, se imagina se podemos dialogar com a direita e com a esquerda na dimensão política, muito mais ainda, podemos dialogar internamente na igreja, não é? Entre progressistas, conservadores e moderados. O Papa Francisco tem nos chamado o tempo todo a uma teologia, a uma pastoral do diálogo, do encontro. Ao invés de construirmos muros, façamos pontes, como a nossa tão linda e contraditória cidade do Recife, cheia, né? Cheia de pontes. Padre Fábio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber o que é a teologia de libertação e por que algumas bases conservadoras do cristianismo costumam atacá-la. A teologia da libertação, o Papa João Paulo II, no encontro com a CNBB, eu agora não tenho a data para entrar aqui no computador, não estou no computador, estou no celular, ele no encontro com os bispos da CNBB vai dizer que a teologia da libertação ela é oportuna e favorável. Nos dois documentos escritos pelo então cardeal Ratzinger, depois o Papa Bento XVI, ele tem duas instruções. Uma instrução Libertatis Conscientia e o outro Libertatis Nuncio. E a teologia da libertação, nesses documentos da Igreja, primeiro, né, o nome do documento é Alguns Aspectos sobre a Teologia da Libertação. Então, se são alguns aspectos, não pode ser todos os aspectos. E esses documentos, eles fazem um elogio à Teologia da Libertação no significado da opção pelos pobres, que Bento XVI vai dizer que é cristológica, é teológica, pois é o próprio Cristo que diz, eu tive fome, mas faz três observações que a teologia da libertação aí teria que corrigir, que evidentemente é o materialismo histórico, né? O cristianismo pode aderir ao materialismo histórico, nós somos crentes, e crentes no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A violência como a luta armada, Dom Helder, é aquele que vai pregar a não violência como modo de transformação do mundo, né? Exemplo de Gandhi, e também a luta de classes. Então, esses três aspectos, sim, são condenados pela Igreja, mas não a teologia da libertação, enquanto aquela que, à luz da palavra de Deus, dos padres da Igreja, da doutrina social da Igreja, querem promover um mundo onde todos vivam com dignidade, nessa perspectiva da opção pelos pobres, numa perspectiva libertadora, da libertação, e os documentos vai fazer um passeio a partir do Êxodo. Eu vi a opressão, o clamor do meu povo, depois os evangelhos, os padres da Igreja e a doutrina social. Padre Fábio, o que eu acho muito interessante dos evangelhos canônicos é que, primeiro, eles foram escritos quase 70 anos depois da morte do Cristo. Acho que o primeiro, não me lembro agora quem é, acho que é Marcos, não é? E foi escrito, sim, muitos anos depois da morte dele, portanto, através de uma cultura oral, até porque Flávio Josefo ainda escreveu sobre ele, mas a presença dele, histórica dele. Mas o que eu acho muito interessante nessa semana que nós estamos comemorando o sacrifício e a paixão do Cristo é, primeiro, o fato de ele ter sido condenado pelo Sinédrio durante a noite, o que era proibido pela lei mosaica, era proibido pela lei hebraica. Ele não poderia ser nem condenado e muito menos supliciado durante a noite, como ele fura. E é interessante que, logo eu estive lendo alguma coisa sobre a história hebraica, e era muito interessante que o suplício do crucificado envolvia, inclusive, o quebrar as pernas do crucificado para que ele ficasse pendurado apenas pelos músculos da respiração e morresse asfixiado. Na verdade, a crucificação, você morre asfixiado. O Cristo, aparentemente, dentro da pobreza em que ele viveu, evidentemente, estava tão fragilizado que não precisaram nem sequer quebrar as pernas dele. E enquanto uma crucificação durava entre 24 e 48 horas até a respiração final, até a expiração final, o Cristo, em 3 horas, ele faleceu. A pobreza que o Cristo viveu, os amigos que ele teve, os apóstolos, aqueles que ele formou para que pudesse difundir a sua imagem. Essas pessoas estão presentes ainda entre nós? O sermão da montanha, que para mim é o verdadeiro cristianismo, se institucionalizou numa Igreja, assim como já você falou do materialismo histórico, assim como o manifesto comunista é o stalinismo, o Paulo Freireanismo é a pedagogia do oprimido, já que a gente está na Rádio Paulo Freire. Quer dizer, o que acontece depois de uma vida supliciada, uma vida sacrificada, um sermão que deposita uma crença profunda no destino do homem e, no final, termina virando uma instituição? Como é que você vê isso? Pelo batismo, Romanos 6, 5... Vai dizer que nós fomos configurados a Cristo. Aí, 6, 4, de tal modo que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e Paulo vai dizer que nós nos tornamos em Cristo uma nova criatura. Esse homem novo, essa mulher nova, ela na liturgia canta um cântico novo, essa nova criatura. Ela anuncia uma boa nova, ela vive uma ética nova, que é o mandamento do amor. Ela caminha para o novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Mas também ela, como homens novos e mulheres novas, à luz de Mateus 5 e Mateus 25, eu, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que promovem a paz. E Mateus 25, vinde, bendito de meu Pai, porque eu tive fome. Nós, a igreja, nós então, para que possamos ouvir lá no final da história, ou um apartai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno preparado para o diabo e para vós, porque eu tive fome e não me deste de comer, ou então, vinde, bendito de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Então, a igreja, os cristãos, nós não partimos de uma ideologia político-partidária, nós partimos, repito, da palavra de Deus, dos padres da igreja, do magistério da igreja, da doutrina social da igreja, para nos engajarmos. O Catecismo da Igreja Católica diz que a Eucaristia nos compromete com os pobres. Então, é nessa perspectiva. Aliás, o Paulo Freire, o grande Paulo Freire, na última entrevista que ele dá na TV Cultura, que, se não me engano, é a sua última entrevista, né, com aquele lindo sotaque pernambucano, que eu acho lindo, o S de vocês, ele vai dizer, quando eu ia às palafitas, né, do Recife, não era Marx que me levava, era o Cristo. Quando eu ia me encontrar com os camponeses, com os agricultores, os trabalhadores, eu me lembro, não me lembro qual a expressão que ele usa, ele vai dizer que não era Marx que levava, era o Cristo. Eu acho que isso, com as parcerias que podemos fazer com os movimentos sociais, populares, com o poder público na construção de um mundo melhor, para nós é sempre nessa perspectiva evangélica. É vendo o seguinte, quem lê o livro de Renan, Paulo, o 13º apóstolo, ele diz que há uma passagem e a gente lê a Epístola aos Gálatas, Paulo faz a conversão dele no caminho de Damasco, você se lembra a luz que apareceu, a cegueira dele durante 3 dias, e isso lembra o liberto da caverna de Platão, que também vai passar do escuridão para a claridade, lembra? Aquele cômodo ocular, quando volta a mesma coisa, e isso tem um significado muito sério dentro do platonismo e dentro da filosofia, inclusive. Mas é interessante, você, quando lê a Epístola aos Gálatas, você observar que Paulo está tendo uma perspectiva quase que de uma modernidade avanalética, porque ele fala de uma circuncisão da alma, e não mais da circuncisão prepucial, que é a tradição mosaica. Essa circuncisão da alma, quer dizer, eu preciso estar convencido do valor da minha crença, mais do que uma crença imposta. Como é que você vê essa ideia do convencimento mais do que o vencimento, mais do que vencer? Convencer, quer dizer, mais do que processos inquisitoriais, o processo da conversão através de um convencimento da própria crença, da própria fé. Como você vê isso? A verdade de Deus, ela não é absolutista, ela é absoluta. E é uma verdade que não é uma teoria, é uma verdade de uma experiência, de uma história de amor de Deus, que nos amou tanto, que enviou seu filho, que anunciou a boa nova do Evangelho, diz Pedro no seu segundo discurso aos romanos, que passou a sua vida fazendo bem, eu acho belíssima essa frase, que por nós morreu e ressuscitou. Então, não é, e a igreja, inclusive o Papa São João Paulo II, ele faz esse gesto no jubileu do ano 2000, onde pede mais de 100 pedidos de perdão. Ele vai pedir perdão, por exemplo, pela Inquisição e por tantas outras coisas. Então, a fé não pode ser um resultado dos negros escravizados que chegavam aqui e eram batizados ali no porto, não é? E que viveram, né, uma das páginas mais envergonhosas da história das Américas, e especialmente no Brasil, e além dos negros escravizados, os índios que foram dizimados lá da América do Norte até aqui. Então, a fé é resultado de um encontro. De um encontro que Agostinho vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. É uma experiência de uma beleza, uma experiência amorosa e que me faz entrar em comunhão com todas e todos, e não desse absolutismo. Então, diante do avanço de expressões cristãs mais parecidas com o farisaísmo do que com os discípulos de Jesus, o nosso discipulado de Jesus não pode ser aquele discipulado vinculado justamente com quem Jesus teve um embate profundo, né? Não é uma experiência do legalismo, do moralismo, do ritualismo, é de uma lei que liberta. Paulo vai dizer aos Gálatas, você que estava lembrando Paulo aos Gálatas, vai dizer: ó, Gálatas insensatos, começastes na lei, agora começastes no Espírito, agora entrastes na lei aqui no sentido do legalismo. E é graças a Paulo que vai ter um embate com os cristãos judaizantes que queriam obrigar aos cristãos que vinham do mundo greco-romano a que também fossem circuncidados, ou seja, fazerem uma pequena cirurgia de fimose. Imagina como isso impediria o avanço, né, da adesão a essa boa nova do Evangelho de Jesus. Então, a circuncisão não é mais no corpo, a circuncisão é na alma. Jesus vai dizer aos fariseus hipócritas: o que está puro não é o que está fora, né? O que está impuro, aliás, não é o que está fora, é o que está puro, é aquilo que... O que nos torna impuro é aquilo que está dentro de nós, a maldade e tantas outras coisas que Jesus fala. E já que a gente está falando de Agostinho, eu me lembro do livro 11 das Confissões, em que ele fala do tempo, em que ele diz a tripartição do tempo: o tempo da lembrança, o tempo da atenção e o tempo da esperança, os três tempos. Mas nós estamos vivendo hoje, Fábio, um momento, uma época muito difícil, que nós nem nos apoiamos mais nas tradições religiosas, nas autoridades que nos fundavam no passado como tendo uma força de mantação, nem temos mais a mesma crença numa utopia futura, igualitária, socialista ou redentora do homem. Estamos vivendo o que um autor já chamou, François Artaud, que chamou de presentismo, como se a gente tivesse uma época em que um cão mordendo a própria cauda. Aliás, o próprio Agostinho, há uma passagem interessante dele dizendo que uma vez um aluno um pouco debochado dele perguntou a ele o que é que Deus estava fazendo, se Deus é eterno, o que é que ele estava fazendo antes de criar todas as coisas. Ele disse, pensou, disse, ele estava criando o inferno para colocar lá gente, lá dentro, gente que faz esse tipo de pergunta. E aí ele diz, não, na verdade ele não havia criado o tempo, logo a pergunta antes ou depois não fazia nenhum sentido. Como é que você vê esse nosso presentismo narcisista, consumista, imaturo, diante da esperança que a fé nos alimenta? Última pergunta. É, sem verdade, uma das características da chamada pós-modernidade, né? O individualismo, esse presentismo, onde, ao contrário, Flávio, eu vou dizer do nosso tempo, não vou falar tanto do seu tempo, João Pedro, aonde, para usar uma expressão cristã, que é muito a minha expressão, é o meu lugar de fala, mas também na expressão do socialismo, a esperança e a utopia. Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo, muito amigo de Dom Helder, amigo, né, de Paulo Freire, que tem o nome dessa rádio, ele falava de esperança em esperança. E o autor da Carta aos Hebreus e também Paulo aos Romanos faz esta lembrança, né? Abraão, contra toda esperança, creu. Então, nós somos convidados nesse presentismo, contra toda esperança, creu, ou seja, seguir adiante. Tem um hino muito bonito no Cântico da carta de Abacu, do livro de Abacuque, do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê mais a fruta para o vinho, que faltem os apriscos, no aprisco faltem as ovelhas e nos currais os gados, mesmo assim eu sigo em frente, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Então, diante desse presentismo, que é uma marca do nosso tempo, como minorias abraâmicas, para usar uma outra expressão de Dom Helder Câmara, vamos em frente, né? Cheios de esperança, não desanimemos. Padre Fábio Potiguar, foi uma honra tê-lo você no nosso Modesta Rádio, no nosso Modesto Programa Conversa com Flávio Brainer. Se você quisesse dar uma palavrinha final para os fiéis, mas também para os ouvintes da nossa rádio nessa semana delicada, de politicamente tão delicada e ao mesmo tempo de tanta esperança como você próprio alimenta. O que você diria para os nossos ouvintes? Diria duas palavras, uma palavra de paz e uma palavra de amor. Jesus, na última ceia, não tomou somente o pão e o vinho, ele tomou também a jarra, a bacia e a toalha nas mãos para nos ensinar, para nos dar um novo mandamento. A palavra para nós cristãos não é de ódio, é o amor. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos. A palavra para nós cristãos não é de guerra, é de paz. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E Dom Helder Câmara, num dos seus pensamentos tão bonitos, ele vai dizer que é a justiça que vai poder fazer com que nós possamos viver, então, no amor e na paz. Muito obrigado, padre Fábio Potiguar. Eu lhe agradeço em nome da Rádio Paulo Freire, 820 AM da Universidade Federal de Pernambuco. João Pedro, finalize o nosso programa. Na próxima semana tem mais conversa com Flávio Brainer. Obrigado, professor, obrigado a você, ouvinte, e obrigado ao padre Fábio Potiguar. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes de jornalismo da UFPE, eu, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Na edição, Ícaro Ricarte, de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau, tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.